Conforme 366, autorizado para o procedimento da aeronave, informe quando estabilizar. Camará estabilizado. Ultra 196, heading 200, neutral weather, 40 miles. 200, how many miles? 40. How far? 40. Roger. A Lima Alpha está a 22 milhas do VR de Salvador. Na sua navegação na proa de Duna, mantendo ainda 4 mil pés. Oi, tem um bom voo. Obrigado, bom dia. Deboche, Nero 6312. Canal 6312, contato radar de decolagem. Boa via saída PUCA para nível 350. Positivo. Se necessário, inicialmente para o 050. Gente, confirme por quantas milhas? A princípio, 30 milhas. Baixa até. Portanto. 2196, pós-day. Bom, 2196, after deviation, clear direct Porto Seguro. Ok, we are flying Porto Seguro now, 2196. 1-1-8-4, já está na identificação, na proa de SAP, autorizado descida para nível 050. Acho que é Mike Yankee, chame a torre na frequência 1-1-8-95. 1995, Yankee. Salvador, Papa Romeu, Oscar Mike Yankee. Papa Romeu, Oscar Mike Yankee, o ajuste 1-0-1-5, reporte vertical do farol de Itapuã. Reportará vertical do farol de Itapuã, Rui. Lima, Lima Alfa, informa que irá seguir tráfego de posição 11 horas, 6 milhas. Boeing 737 cruza 3.510 para 2.510. Ok, já passando 4.000 na produção do Lima Alfa. Lima Alfa, agora autorizado descida para 2.000 pés, procedimento MTB Zulu, pistão na zero em forma estabilizada. Para 2.000, Lima Alfa. Contact Recipient Entry, 128.35, if enable 125.1. 128.35, alternate 125.1, go 2196. Go 2171, chame a torre 1118.95. Com 3896, sem identificação. Essa via chega da Mari para nível 060. 060 via Mari, com 3896. Continue a aproximação, tráfego já avistado, confirme já visual baixado travado. Afirmo. Voo 2171, informo que não chove sobre o campo. O vento 1000 graus, 04 nós, autorizado pouso, pistão no zero. Depois, voo 2171. Torre, o Oscar Mike Yankee, vertical do farol de Itapuã, vai efetuar 360 pela direita. Afirmo, sequenciamento de duas aeronaves para pouso na pista no zero, após não há mais tráfego, faça a espera sobre a vertical do farol de Itapuã, aguardando o Oscar Mike Yankee. Yes, iniciado. Lima Alfa, confirme estabilizado. Para 2.300, para 2.000. Lima Alfa. Confirme, estabilizar? Afirmo. Cliente, complete o procedimento do metrô em 118.95. É, animal. Controle, voo no 184, pequeno desvio para o 0400 por 10 minutos. Depois volta a voar ETAP. Gente, informe na Projetap Gol 1184. Uma alfa, ok? Gente, papá Romeu, Lima, Lima Alfa. É, Lima Alfa. Rodou Lima, Lima Alfa. Na escuta. Tensões visuais, passando externo, trem baixo travado, possibilidade de uma base pela direita da 197, confirma o vento. O vento 080 graus, 04 nós, propõe o cancelamento do plano, Lima, Lima Alfa. Afirma, completamente visual. Gente, plano instrumentos cancelado aos 10, em si curva esquerda, reporte ingressando no final do 17, Lima, Lima Alfa. Lima Alfa. Gol 21171 no solo de 20, libere a direita. Chame solo 121 no decimal 1. 211. Torre, eu acho que a Maquiac pode ir para a norte para cruzamento do campo. Afirmo, perna do vento pela direita da pista 17. Reporte para cruzamento final do 10. O Oscar Maquiac. Já se reportará. Uma alfa base pela direita da 197, confirmando o trem baixo e travado. Papá Lima, perdão, Papa Romeu, Lima, Lima Alfa, tráfego já avistado. Autorizado pouso pistão no 7, o vento 060 graus, 04 mais. E Lima Alfa. 5-2-5-4-5, obrigado. Bom, o 1984, desça para 2.506, ajuste no 095, confirma se está na produção de 366. Ok, mais 5 milhas, voa 366, desce 2.500, meio 15. Mantivo, autorizado a RNAVE, reporte nacional. Reportar. Gente, prossiga a retaguarda do Baron, aguardando a informação de pista livre, Oscar, Mike Yank. Yes. Lima Alfa após o pouso, qual pátio? É o pátio 5, Aerostar. Lima Alfa. Perfeito. O 2590, acendo a identificação. O 2590, contato radar 61 milhas, sudoeste do VR Salvador. Presente voo em Mário para se interceptar a chegada, em forma ideal de descida. Papá Papa Romeu Lima, Lima Alfa, no solo de 24, Libéria direita, via Taxi Papá, até o andar dela está. Sequência livre no corte, bom dia. 2590, reautorizado, Proje e Trapa. Vou baixar de travado. Gente, o Papa Romeu, Oscar, Mike e Yank, o vento 070 graus, 05 nós, autorizado pouso, cabeceira no 7. Yak. Caso 2590, desça para nível de voo 060. 6250, sendo da identificação dessa via, chega da Mari para nível de voo 070. Via, com a recepção 070, 663, decolado 55, controle agora 120, décima 8, tem um bom voo. 208, obrigado. São 3663, confirmada a decolagem. Suba para nível de voo 340 via saída da EL. 3640 da EL, 3663, possibilidade Chanel 63 no ONU, bom dia, autorizado a alinhar, e decolar, gestão no zero, vento 090 graus, 139. Chanel 63 no ONU, bom dia, autorizado a alinhar, e decolar, gestão no zero, vento 090 graus, 139.